conversar com a dona Vika. Com a dona Vika, com a dona Vika, nós vamos aprender a dançar com a dona Vika. Com a dona Vika, com a dona Vika, nós vamos aprender a dançar com a dona Vika. A gente brinca, mexe e balança, com a dona Vika todo mundo. Mexe e balança, com a dona Vika todo mundo se encanta. É um fantástico novo Tupinambá. O povo grita, dona Vika faz o quê? A mamãe com o papai vai dançar com a dona Vika. O titio com a titi vai dançar com a dona Vika. O vovô com a vovó vai dançar com a dona Vika. A galera pediu pra dançar com a dona Vika. E faz o quê? E faz o quê? E faz o quê? Dona Vika faz o quê? E faz o quê? E faz o quê? E faz o quê? Vika, Vika.